Salve, salve pessoal, aqui é o Aaron Krug, espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Eu vejo muitos produtores de conteúdo na internet, né? Principalmente no YouTube, que é a plataforma de streamer e compartilhamento de vídeo mais popular do mundo, né? Falarem muito, né? Principalmente os homens, canais orientados para o público masculino, não necessariamente necessita ser aqui da Manosphere, né? Falarem muito sobre os riscos da pornografia, né? Que fala não, que a pornografia faz mal, que a pornografia destrói os homens, etc. Pessoal, vamos ser realistas aqui. Menos de 1% dos homens do mundo são viciados em pornografia. A primeira coisa, o cara que ele é viciado em pornografia, ele é semelhante a um usuário de crack, a um usuário de fentanil. O cara que ele é adicto pornográfico, ele tende, pessoal, a ter certos comportamentos que impactam a vida dele em tudo, tá? O cara que ele é adicto em pornografia, por exemplo, ele tem problema de autocontrole, ele tende a se masturbar em locais públicos, esse cara, ele tende a ser um agressor sexual, né? Então, a minoria dos homens que são assim, esse tipo de homem também, ele tendem não trabalhar, tá ligado? Eles ficam basicamente o dia inteiro, pessoal, se masturbando e gozando, tá? Vocês conhecem um homem assim? Vocês veem esse tipo de homem largado nas ruas como indigente, sem teto? Vocês não veem, porque isso é uma mentira. Menos de 1% dos homens são viciados em pornografia. Se eu chutar um número aqui, pessoal, eu posso chutar para vocês. Eu acho que 0,1% dos homens são viciados em pornografia, porque quando a gente fala de uma pessoa adicta, é nesse nível. A pornografia tem o mesmo efeito destrutivo de uma heroína. Então, um cara que é viciado em pornografia, ele vai ter o mesmo estilo de vida de um viciado em heroína. Entendeu? Então, não faz sentido quando os caras falam: "Meu Deus, a pornografia faz mal", etc. Pessoal, não faz. Sabe para quem a pornografia faz mal? Eu vou te falar para quem faz mal. Pro governo, a pornografia ela faz mal. Para a iniciativa privada, para os corporativistas. Porque, pensa comigo, pessoal. A pornografia, de certa forma, ele é um estímulo para o homem de aumentar sua régua sobre a estética feminina. A gente vê que o homem que ele acaba consumindo muita pornografia, ele tende a ter um certo padrão estético, um certo padrão de beleza feminina que ele almeja ter. Então esse cara, ele não vai se deitar com qualquer vagabunda feiosa, gorda, latrina, finalmente que no Bostil. Os cara não vai, pô. É por isso que você vê muitas mulheres também reclamando de pornografia, etc. Porque os caras, quando saem da pornografia digital, saem de aquelas belas mulheres na tela, ele vai pro mundo real, ele vê que não tem essas mulheres no mundo real, tá ligado? Isso até abaixa, né, o estímulo do cara em querer namorar, querer casar, porque os caras sabem do risco que tem. Por exemplo, você se envolver hoje com uma mulher feia, tem o mesmo risco de se envolver com uma mulher bonita. Qual você vai escolher? Se envolver com a feia ou com a bonita? Com certeza com a bonita, porque os seus riscos são os mesmos, não é? A mesma coisa funciona se a gente pegar a mulher feia, hoje, pessoal, ela tem mais parceiros sexuais do que a mulher bonita, porque a mulher bonita é muito acima da média, vamos usar um termo americanizado, a Stacey, ela é extremamente pergâmica e seletiva. E como tem poucos homens, né, no padrão que ela almeja disponíveis no mercado sexual, normalmente elas serão o quê? Menos rodadas, porque elas só vão dar por causa do topo. Os caras do topo mesmo são menos de quê? 1%, 10% do Brasil. Ela não vai dar para 10% do Brasil, né? Então ela vai mirar na cidade dela, no bairro dela, no município dela, aquele 1%. Então, em média, uma Stacey aí vai ter na vida até os 30 anos, pessoal. Vamos colocar assim, dos 16 ou dos 18, vamos colocar dos 16 até os 30 anos, pessoal. Ela vai ter em média uns 4, 3, 5 parceiros sexuais. Enquanto a mulher feia, não, ela vai ter o quê? Uns 10, 20, 30, 40 parceiros sexuais. Eu vejo esses vídeos de TikTok aí. Eu também vejo vídeos react, né, dos caras interagindo. A minha lista de contatinhos desse ano. Aí você vai ver a mina lá que tá falando com quantos, se gabando de quantos caras ela se deitou. Que muitas vezes esses vídeos, pessoal, vou te falar, São vídeos mentirosos, tá? Elas não fizeram nada disso alguma das vezes, tá? É só para ganhar views e like, né? Porque o escândalo, pessoal, hoje em dia, escândalo monetiza. Você causar escândalo faz você ganhar dinheiro. Escândalo monetiza. Essas meninas são todas feias. Você vai ver, é menino o quê? 6/10, 5/10, é submediana ou mediana, tá ligado? Não é aquela menina high level, society, tá ligado? Não é uma menina do jardim, aquela menina, sabe, padrão Taylor Swift. Você não vê isso, pessoal, principalmente aqui no Brasil, tá ligado? Então esse papo que os caras falam, meu, pornografia faz mal, não assisto pornografia. Pelo contrário, pessoal, você tem que assistir de certa forma, porque isso vai fazer você ter uma régua de beleza, padrão de beleza, de estética muito superior, e você não vai querer se deitar com qualquer vagabunda, porque você sabe do quanto você precisa correr, você sabe quanto você precisa suar para ganhar seus recursos financeiros. Então você não vai sair gastando qualquer uma só por causa de uma buceta sarnenta. Você sabe muito bem disso, tá ligado? Então quando eu vejo alguns produtores de conteúdo, principalmente boomer, pessoal, produtor de conteúdo masculinista boomer, são os caras que são mais anti-pornografia do mundo. Por causa da moral, da régua moral relativa que os boomers têm, né? Os boomers tendem a ser um pouco mais manjinha, etc, pá. Então a gente já sabe como funciona. Mas você pode consumir pornografia, sim. Você deve consumir pornografia, sim. Mas, claro, com aquela responsabilidade. Você pode consumir, por exemplo, na semana, um, dois, três vídeos pornográficos na semana, bater duas, três punhetas, gozar e acabou. Sabe, gozar acabou. Muitas vezes uma punheta, pessoal, é muito mais prazerosa do que você chegar e gastar 200, R$ 300 numa puta. Ou você gastar 300, R$ 200 num date, que depois de três encontros pode não dar em nada. Você entendeu? Então, isso é muito mais econômico e prazeroso você bater uma punheta. Além do mais, pessoal, você tem que conhecer seu corpo. O problema dos homens hoje é que os homens não conhecem o seu corpo. Você como você deve conhecer seu corpo. Você deve conhecer o seu órgão genital. Onde você sente prazer, como você sente prazer, tá ligado? Como você se tocando, você vai saber onde estão os pontos mais sensíveis, tá ligado? Você, se estivesse se masturbando deitado, sentado, em pé, você vai saber como controlar a pressão sanguínea, como você, você com qual é posição você tende a ter uma ejaculação mais precoce, você sente mais prazer. Tudo isso, pessoal, é de enorme importância. Você só vai saber disso quando você estiver se tocando e se sentindo. O problema é que é um tabu no meio masculino os caras falarem que tem que sentir alto prazer. Em contrapartida, elas podem sentir alto prazer, elas podem falar que se tocam, elas podem falar que usam vibradores, etc. Só quando o homem quer consumir só um pornozinho, o homem só está consumindo um pornozinho, ele é um creep, ele é um maluco, ele é um doido, sabe? É um tarado. Tipo, o cara não tá fazendo mal a ninguém, tá ligado? O cara não tá colocando nada de borracha, tá ligado? Dentro dele. Ele, a mão dele, o instrumento dele. Só isso. E a gente também não vê esses caras aí que gostam de ser fiscal de pica dos outros condenando a masturbação feminina, sabe? Você não vê os caras condenando. Os caras calam a boca, tá ligado? Eu vejo muito, pessoal, uma coisa interessante que eu tava percebendo. Eu já mencionei isso onde eu trabalho, tem o boomer gosta de ficar com a rádio ligado. E você vai ver, pessoal, toda a propaganda que é orientada para o público masculino é muito interessante. É tudo sobre ejaculação precoce. É tudo sobre ejaculação precoce. É tudo sobre como o homem deve satisfazer a mulher. Então não é sobre o homem, tá ligado? É tudo sobre Max Viril, que eles chamam lá na Jovem Pan, vai um cara lá. Vendeu esse produto chamado Max Viril. Não, você vai ficar duro como uma rocha. Veja, não deixa a sua companheira na mão na hora H, tá ligado? Se esse comercial. Então, assim, não é o produto direcionado ao cara. Eles não estão resolvendo os problemas do cara, tá ligado? Estão resolvendo o problema delas. E os caras não percebem, tá ligado? Então, sempre quando você vai ver essas propagandas tem um outro aí muito interessante, que é Instituto Homem, é o nome da empresa. E eles também, vem fazer consulta aqui pra gente tratar seu problema de ejaculação precoce, pra etc. É só sobre o homem gozar, porque aprende uma coisa, pessoal. Se o homem não tá gozando alguma puta, a sociedade não tá girando, pessoal. A sociedade quebra. para a sociedade continuar girando, para a sociedade continuar funcional, para o Estado receber a parte dele, para os corporativistas da iniciativa privada receber a parte dele, para as mulheres receberem as suas partes, para os políticos receberem a sua parte, o homem tem que gozar, pessoal. Se o homem não está gozando em alguma vagabunda, a sociedade quebra. Você entendeu? É por isso que eles precisam que o homem fique gozando, tá ligado? Outras propagandas. Disfunção erétil. Direto eles falam, ou é disfunção erétil ou é ejaculação precoce, tá ligado? E o engraçado é que esses remédios são complementares, porque o cara que faz uso desse remédio de ejaculação precoce, daqui 10 anos ele vai ter que fazer uso do remédio de disfunção erétil, tá ligado? Então assim, eles vendem os dois de bandeja, tá ligado? Então ele já mantém um cliente nos próximos 10 anos. Aí não, olha só, você que não tá mais subindo, pode subir agora, vem no Instituto Homem, marcar sua consulta, pai, etc. É de graça, a gente vai te passar o tratamento especializado com os melhores profissionais. Você vê, a sociedade, pessoal, tem que manter o homem de pau duro e o homem gozando pra girar. Se o homem não tá de pau duro, se o homem não tá gozando em alguma vagabunda, a sociedade não gira. E quando você tem a pornografia, pessoal, ela quebra. Isso, ela quebra. Eu tava vendo recentemente, acho que até o Coruja do Carvalho fez um vídeo falando sobre por que os homens estão preferindo videogames e abandonando o sexo casual, que nos Estados Unidos eles chamam de hookup culture. E o que tá acontecendo? Nos Estados Unidos, pessoal, os homens americanos estão preferindo o quê? Ficar em casa, sabe? Tomando vinho, jogando um videogame, tá ligado? Os caras já estão estressados e os caras querem relaxar em casa, os caras não querem problema. E em casa eles fazem o quê? Colocam um pornozinho, bate uma punheta, dá uma gozada, pede uma pizza, toma um vinho e pronto. Olha aí. Tem coisa melhor do que isso, pessoal? Não tem coisa melhor do que isso. Tipo, e a mídia? Você vê a mídia e revistas feministas, uma bem famosa, a Ivy Magazine, que é uma revista americana, achando ruim. Como assim os homens não querem comer, sair pela noite, em Los Angeles, em Nova York, em Chicago, e comer 10 mulheres em uma única noite. Como assim os caras não querem isso? Como pode? Porque se o cara não tá gozando, se o cara não tá de pau duro gozando em alguma puta, a economia não gira, pessoal. A economia quebra, tá? A economia quebra, o Estado quebra. Tudo começa a colapsar. Eu lembro que tem um vídeo muito antigo do Raccoon, que é muito bom esse vídeo do Raccoon, que eu vou encontrar aqui no. Acho que eu tenho um saldo no meu computador. Tem um monte de vídeo saldo do Raccoon no computador. Que, cara, é excelente, sabe? Raccoon é um cara, pessoal, atemporal. Você pode colocar os vídeos do Raccoon daqui 20 anos, daqui 30 anos, e vai continuar sendo atual. E a maioria vai estar tudo profetizado. Tudo que ele falou que ia acontecer em 2017, 2018, aconteceu. E o Raccoon, nesse vídeo, ele fala o seguinte: que os governos atuais, os governantes atuais, tanto os políticos quanto os corporativistas, quando eu tô falando corporativista, pessoal, eu tô falando dos peixes grandes, tá ligado? Tô falando Microsoft, Apple, Google, Vanguard, tô falando do BlackRock, tá ligado? Do fundo Blackstone, tô falando desses caras, corporativistas, tá ligado? Corporativista, o cara que tem lobby em Senado, tá ligado? Americano, em Brasília, sabe, em Londres. Aqueles caras que estão ali naquela região da City London, os banqueiros, esses caras que eu tô falando são os peixes grandes. Eles esqueceram de uma coisa muito importante que o Raccoon menciona: que homem solteiro e capitalizado com dinheiro é um problema. É um problema para esses caras. Porque quando um homem ele começa a ter uma percepção de quem são os agentes na sociedade que estão tentando foder com ele, e ele sabe quem são esses agentes, ele reconhece, sabe quem eles são. São o pessoal do sistema burocrático, é o pessoal do sistema financeiro internacional. E esses caras começam a conversar sobre isso, se unem. Antigamente eles se uniam em tavernas. Tavernas eram tipo os bares antigos, onde os caras tomavam cerveja e etc, né? Hoje em dia os caras se unem em fórum, em grupos de WhatsApp, Telegram, tá ligado? E os caras ali começam a conversar sobre isso. E esses caras são inteligentes, os caras têm dinheiro e muitos desses caras estão em idade militar, então eles são o quê? Eles são potenciais de guerra para o futuro. E esses caras são um problema. Esses caras não têm mais aquele instinto nacionalista e patriótico que as gerações que antecederam eles tinham. Eles não têm mais. Então eles não têm mais para que ser leal àquela nação, porque ele não tem mais raízes. Ele não tem esposa, ele não tem filhos. Então, por que ele vai ser leal àquele país? Ele pode virar um mercenário. Então, um homem solteiro, sem filhos, sem esposa, tá ligado? Que conhece, já reconheceu quem são os agentes que querem foder com ele. Esse cara solteiro, ele é um mercenário. Basta um país oferecer um contrato muito mais vantajoso para ele e ele não vai pensar duas vezes em virar as costas para o seu país. E isso, nesse caso, os boomers, né, que é a geração burra relativista, esqueceu. Então, no caso do Homem Red Pill, o cara tá lá com vontade de, ai meu Deus, chegou o Natal, chegou o Ano Novo, eu quero uma namoradinha. Aí o cara bate uma punheta, dá uma gozada, aquela vontade vai passando. Tá ligado? Aquela vontade vai passando. Aí depois que passa essa vontade, o cara vai direto no YouTube e coloca no, logo após o cara gozar, coloca um vídeo do Dom Sandro. E o Dom Sandro falando de umas leis que estão passando. Na hora, o cara ele vai perceber, eu fiz a melhor opção. Aí você percebe que após você dar uma gozada, você não engravidou ninguém. Sua consciência está limpa. Você não engravidou ninguém, não vai ter pensão nenhuma para você pagar. Foi muito mais satisfatório e agregou muito mais valor a você do que você sair comendo uma louca aí pela rua e você sofrer uma falsa acusação de estupro, uma gravidez indesejável, uma pensão até a... Hoje em dia, pessoal, não é mais 18 anos não, tá? Até a pessoa que fazer faculdade. Depois que ela fazer faculdade, se ela fazer pós-graduação, tu vai pagar até pensão até os 24, 26 anos, tá ligado? Então, assim, não tem pra onde correr. Compensa? Não compensa. Em contrapartida, não vejo os caras criticando, por exemplo, uma vez eu comentei, acho que foi no canal do Bruce, que era o seguinte, que perto da onde eu moro tem uma creche, pessoal. E na frente da creche, pessoal, adivinha o que tem? Uma loja de brinquedos sexuais femininos. De frente à creche. E ninguém fala nada, tá ligado? Ninguém fala nada. E um pouco mais à frente, andando... Só anda um pouco mais pra frente, tipo uns 5 minutos e vindo no quarteirão, tem uma igreja. Cadê que os conservadores vão lá reclamar? Por quê? Porque tem uma loja de brinquedos sexuais femininos? Não tem. Agora, se tivesse ali na frente da creche uma loja de videogames e tivesse nessa loja de videogames uma propaganda lá, um merchandise do Call of Duty, no dia seguinte esses evangélicos de merda teriam ido lá mandando fechar a loja porque isso estimula a violência e não sei o que, mass shooting em public schools. Eles estariam agora fazendo isso. Se fosse ali no lugar dos brinquedos sexuais femininos, tivesse um bordel de dolls, igual teve na Itália, tá ligado? No dia seguinte teria manifestação para fechar o negócio. Mas como é de pessoa que menstrua, é relativo, né? A moral desses conservadores, esses. Crentes de merda, evangélicos, cristãos, é totalmente relativa, né? Eu comentei isso. Então, assim, o vídeo do, acho que do Bruce era sobre alguma coisa da pornografia, ó, como a pornografia faz mal, ah, que não sei o quê. Não, não falou. Menos de 1%, menos de 0,5% dos homens no mundo são viciados em pornografia. A gente tem 8 bilhões de habitantes. Então, isso é efímero, pessoal, a quantidade de caras que são viciados nisso. Não, não faz sentido. Você sabe uma coisa que é muito prejudicial para a sociedade? Instagram. Instagram é prejudicial para a sociedade. Tá ligado? O Instagram, pessoal, pra vocês terem uma ideia, na mente das pessoas que menstruam, os caras gostam de falar que a pornografia, os efeitos da pornografia é o mesmo da heroína. Sim. Agora, o Instagram tem os mesmos efeitos no cérebro do fentanil. Não é à toa, pessoal, que elas, que são as maiores consumidoras de redes sociais do mundo, tanto que elas são as que têm mais influência nas redes sociais, elas que ditam as normas digitais, culturais, nessas redes sociais como TikTok, Instagram, etc. Eu acho que TikTok, pessoal, os homens conseguem reverter um pouco isso, tanto que a gente tem o fenômeno da Red Pill e do Andrew Tate, né, no TikTok, né, até ele ser banido. Mas a gente pega TikTok, Instagram, que são as duas mais populares, né? Vamos analisar esses dois. A gente vê, por exemplo, quando elas ficam lá seguindo as suas companheiras, suas amigas no Instagram, elas vão passando o dedo para cima, para cima, para cima, para cima, rodando, rodando. Toda vez que elas passam o dedo para cima, é como se elas estivessem usando uma dose de fentanil. Não é à toa que nos Estados Unidos cerca de 53% dos usuários de fentanil são pessoas que misturam. A sua maioria dos usuários de fentanil nos Estados Unidos, 53%, são 53,5% para ser mais exato, dos usuários de fentanil. O Instagram e o TikTok têm o mesmo efeito no cérebro delas que tem o fentanil. E aí, vamos banir o Instagram? Vamos banir o TikTok? Não, porque elas fazem uso disso. Agora, a pornografia? Não, vamos banir a pornografia. Vamos banir a pornografia? Tá, vamos banir. Pelo contrário, tem que deixar a pornografia aí. Pelo contrário, os caras têm que consumir a pornografia. De forma responsável. Tá ligado? Todo mundo aqui trabalha. Eu trabalho. Você acha, pessoal, que eu vou ficar batendo peso todo dia, gozando todo dia? Como que eu vou trabalhar? Os caras falam na internet, principalmente aqui na Manosphere, como se os caras, pessoal, batessem 10, 20 punhetas por dia. Tá ligado? 10, 20 punhetas por dia. E não é assim, cara. É uma ou duas ou três na semana. Tá ligado? Só isso. Não é tudo isso que os caras pensam. E não faz mal nenhum, é o seu corpo, você tá conhecendo o seu corpo, você tá buscando estímulos pra se reconhecer. Então, pessoal, eu não tenho nada contra a pornografia, tá ligado? Acho que pornografia, de certa forma, é boa, como eu disse. Se você conhece a subversão, você consegue hackear a subversão e usar a seu favor, né? Pra você tirar proveito, né? E como eu mencionei anteriormente, se o homem não tiver de pau duro gozando em alguma vagabunda, o sistema colapsa, pessoal. E essa matéria, por exemplo, da Eve Magazine, falando sobre a crise da hookup culture, do sexo casual, que os homens não estão buscando mais isso, tá gerando o que nos Estados Unidos, pessoal? Lesando toda a economia. A economia dos bares estão quebrando. Restaurantes estão quebrando. O pessoal que sai à noite para curtir uma farra em algum lugar, tá quebrando. Eles estão vendo. Você sai, por exemplo, pessoal, tem uns vídeos que tá muito popular, até. Olha que engraçado. Antes do Paul Joseph Watson gravar um vídeo sobre isso, eu já tinha visto, pessoal, esses vídeos desde março, pessoal. Desde março, desde maio eu tava acompanhando esses vídeos das ruas de Manchester. Coloca aí na internet. Vai no YouTube, coloca Manchester Walking Tonight. Manchester Walking Tonight. Você vai ver os vídeos lá. Você não vê homem nas ruas de Manchester. É só mulher caminhando sozinha nas ruas de Manchester. Você não vê um homem, ela sai o quê? Andando pelas ruas procurando um homem. Para pagar uma bebida para ela, para ganhar atenção, validação, e não tem. E não tem, elas lotam os restaurantes e bares e não tem um homem sequer lá. E como elas saem de lá? Todas bêbadas, mamadas, sendo todas vomitadas, sendo amparadas pelas amigas dela, e tudo caminhando descalça, sabe? Parece a Babilônia, parece tudo um bando de zumbi. Coloque aí Manchester Walking Tonight, você vai ver. É um cenário pré-apocalíptico que está acontecendo lá em Manchester. Porque Manchester, né, porque não sabe, é a cidade que tem a maior concentração de milionários no, no, na Inglaterra per capita, também porque tem uma população menor do que Londres e tem muitos milionários. Isso acontece por causa dos jogadores de futebol que lá vivem, porque você tem dois clubes grandes numa única cidade e são clubes muito ricos e tem jogadores muito ricos. Tem o quê? Muita concentração de riqueza. É árabe lá, por causa que o dono do Manchester City é um árabe, o dono do Manchester United é um americano, se eu não me engano. Então, assim, tem muita concentração de renda para uma cidade pequena, com a população pequena, comparado com Londres, que é uma população enorme, também tem muito capital. Se a gente pegar Londres, assim, em termos de milionários, tem mais bilionários do que Manchester, só que Manchester tem mais milionários per capita do que Londres. Né? E elas também saem à noite em busca de arrumar algum rapper, um jogador de futebol que não tem para todo mundo. Só que elas saem à noite para tentar arrumar um cara, para fazer hookup culture, sexo casual, um cara bonito, só que não acha. E também por que não acha, pessoal? Simplesmente não acha porque hoje tá muito inseguro você caminhar sozinho numa cidade europeia, por causa da alta taxa de criminalidade, devido ao multiculturalismo, diversidade e imigração em massa. De forma irresponsável, sendo que a maioria dos imigrantes que chegam nesses países são o quê? São criminosos, são caras com problemas psicológicos. Então, assim, não tem homem nas ruas, elas também ficam preocupadas: quem é que vai zelar pela segurança delas? Se os homens não estão lá, se quem está na rua à noite só são homens maus, os homens bons não estão mais lá, entendeu? E tudo isso se junta a um colapso de uma sociedade que está doente. E o Ocidente vai quebrar por causa disso. E o homem na Inglaterra, o homem no Ocidente no geral, nos países anglo-saxão, como Canadá, Estados Unidos, Austrália, eles estão cientes disso, pessoal. E não é à toa que aquela uma comunista do Labour Party da Inglaterra, ela mencionou o Andrew Tate. Eu não gosto do Andrew Tate, pessoal, mas ela mencionou uma coisa, que o Andrew Tate, ele estragou a agenda deles. Deles quem, pessoal? Dos burocratas, dos corporativistas, em pelo menos 10 anos. Foi 10 anos atrasado a agenda deles. Por causa de um único cara. Por isso que prenderam um cara. Porque muitos moleques jovens, daqui a alguns anos, daqui 2, 3 anos, vão voltar na Inglaterra. Igual aconteceu na Argentina. É isso que eles estão temerosos. Igual está acontecendo nos Estados Unidos. Se os homens estão abdicando de relacionamento casado com as mulheres, eles não estão fazendo transferência de renda para elas. Isso significa o quê? Que elas vão consumir menos. O fato das mulheres terem entrado no mercado de trabalho, como diz tem um vídeo no YouTube, acho que tinha, que é um cara lá que eu esqueci o nome dele, que ele ficou muito próximo de um familiar da família Rockefeller. E o cara, ele conversou com o cara da família Rockefeller, ele fala, né? Ah, sabe por que a gente apoiou o feminismo? Aí o cara fala, ah, porque, né, homens e mulheres são iguais, né? O boomer, né? Boomer idiota. Boomer relativista em tudo, né, pessoal? Homens e mulheres são iguais. A mulher tem que ganhar o próprio dinheiro, pá, que a mulher tem que sair de casa e também ajudar o marido, né? Como se elas ajudassem, né? Como o boomer acredita, né? Igualdade e complementarianismo. Né? Boomer são os imbecis mesmo. Aí o cara lá, que é o Rockefeller, chegou pra esse cara e falou assim: não, mano, nada a ver isso que tá falando. A gente colocou as mulheres no mercado de trabalho e a gente também incentivou o divórcio. Sabe para quê? Porque a mulher no mercado de trabalho e a mulher com filho, você vão lá, tem um casal. O casal se divorcia, acontece o quê, pessoal? Cada um vai morar numa casa. Então você aumenta o valor do mercado imobiliário. E quem era dono do mercado imobiliário nos Estados Unidos? São os Rockefeller, através do Fannie Mae e Fannie Mac, que eram as duas maiores instituições imobiliárias dos Estados Unidos. Então você vende mais casas. Vendendo mais casas, o governo. Eles são o governo, pessoal. Você tem o quê? Mais imposto sobre propriedade. Que aqui no Brasil seria o IPTU. Property tax. São dois carros. Você vende tudo em dobro. Você vende carro em dobro. Então é mais imposto sobre veículo. Você vende mais o quê? Combustível. Se esse casal tem filhos, o que acontece com os filhos dele? Por como os pais ambos trabalham, a criança fica mais tempo na escola pública, sendo colocado babaquice na cabeça da criança. Você entendeu? Então você vende tudo em dobro e você degenera uma outra pequena vida que não tem mais a presença paterna e materna, sabe? No dia a dia dele. Nesse caso, o pai trabalhando e a mãe lá, né? Tentando educar a criança com os valores. Não tem mais. E também já não daria por causa que, pessoal, o estrago, pessoal, que a Oprah fez, pessoal, nas donas de casa americana, não tá no gibi, pessoal. A Oprah, cara, ela foi a pior desgraça que já aconteceu, pessoal, na TV aberta americana. Foi a pior desgraça que já teve. Ela colocou muita merda na cabeça de muita mulher da geração X, que é a geração que nasceu entre os anos 60 e 79. Muita merda, mas muita merda mesmo. Não é à toa que a geração X, que é a geração do Kurt Cobain, é uma geração toda sequelada. Uma geração toda maldita. Tá ligado? Que depois ia ser pai, depois iam ser mães, e seria uma geração inteira de divorciados, e são os filhos, né, da geração X, que é a geração fentanil, que é a geração F, a geração fentanil, a geração O, a geração opioides, né? A geração X aí é a geração viciada em heroína, em opioides, essa merda aí. Então, tanto o governo quanto o setor corporativista precisa do quê? Do homem se relacionando com a mulher para fazer transferência de renda para a mulher, para assim a mulher ter o que acesso a duas rendas. A mulher tem que ter acesso a duas rendas. Porque aquela frase, né, pessoal, emblemática aqui no Brasil, que é: o dinheiro do homem é da mulher e o da mulher é só dela. Então, com o dinheiro do homem, elas pagam as contas domésticas. Conta de eletricidade, água potável, compra comida, e com o dinheiro dela, ela faz o que com o dinheiro dela? Consome. Bolsa, sapato, produtos supérfluos, itens supérfluos. Você entendeu? Agora que você não tem um homem tão caridoso, generoso com ela, o que acontece? A gente tá vendo o quê? Um monte de mulher quebrada, um monte de mulher falida. Você vai ver nesse desenrola, Eu tenho um colega meu que ele trabalha, né? Ele é funcionário público, trabalha nesse bagulho do Serasa, né? Em colaboração com o Serasa. E ele tava falando, cara, na fila é só mulher nova e homem velho, divorciado. Homem velho divorciado na fila. Porque os caras divorciados tá tudo pagando pensão, tá tudo quebrado. E as mulheres novas tá tudo quebrada, por quê? Porque elas têm que gastar muito. No vídeo sobre esposas tradicionais, eu falo isso, né? Porque a mulher, quando é solteira, pessoal, a mulher solteira, ela é uma mulher quebrada. A mulher solteira é uma mulher falida. Porque ela tem gastar muito com produtos de beleza, com roupa, pra ir pro mercado sexual, tentar pescar alguém. Tá ligado? Precisa ir pra balada, precisa ir pra. Elas vão sempre pra esses lugares, porque a gente sabe que pessoas que menstruam são seres sociais, onde há uma grande interação social pra tentar fisgar alguém. E isso, pessoal, tá se diminuindo. Esses ambientes, por quê? Devido às leis miçânicas que tem hoje nas baladas, que tem hoje nesses espaços de eventos. Então os homens estão buscando o quê? Se isentar desses espaços, né? O cara que elas poderiam conseguir, que é o beta provedor, já não tá mais nesse espaço. O cara que elas querem, não quer elas, os caras só querem para aquele momento e não para a vida. E o beta provedor, que seria o plano B, né? Se o plano A falhar, tem um plano B. O plano B, pessoal, tá se esgotando. Não tem para todo mundo um plano B. Algumas vão conseguir. Aí você tem o mercado de trabalho. Com o mercado de trabalho tendo uma automatização, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo, por exemplo, que hoje você pode trabalhar não de forma presencial, mas caso você trabalho na área de serviço, você pode trabalhar no conforto da sua casa, então isso vai reduzindo o espaço para ela de arrumar um parceiro no futuro.